vida como firmamento, para trazer ao pensamento a certeza de que estou sólido em toda a área que ocupo. E a imensidão aérea é ter o espaço do firmamento no pensamento e acreditar em voar algum